que as coisas não estavam muito famosas. Pronto, as pessoas que o acompanharam nestes últimos momentos, que o acompanharam mais de perto e eu nos transmitindo, nós tivemos sempre conhecimento da real situação do Pedro. Agora tínhamos fé, esperávamos que ele conseguisse recuperar, era uma pessoa nova. Pronto, e isto hoje foi uma catástrofe, foi uma semana, está a ser uma semana terrível, em primeiro lugar para a família, depois para a sua empresa, para o Nogueira, para o concelho. Estamos a falar de um empresário que movimentava, fazia movimentar o concelho em vários investimentos que tinha, portanto isto abrange vários aspectos. Agora eu acho que em primeiro lugar é a família, que pronto, é uma perda irreparável, é uma criança, é tudo. Olha, isto é um drama. Ainda agora acabamos de deixar um grande amigo e agora temos aqui outros na mesma situação e para nós está a ser também muito complicado.